Isso é só money, mano. Outra dívida, money, mano. Não vale sua vida, mano. Baixa essa peça, mano. Vamos pra casa, mano. Tem gente esperando, mano. Baixa essa peça, mano. Já basta essa agora, essa hora. Eu já tive uma semana da porra. Que me fizeram vudu. Magia branca lá do Donald Trump. Capital aqui não vejo nenhum. Isso é só money, mano. Não vale sua vida, mano. Desce floresta, mano. Subi Bahia, mano. Foi lá no Lagrébia, mano. Lasanha vegana, mano. Nem fumei maconha, mano. Me senti bem com ela, mano. Amanhã eu vou ver ela, mano. Então baixa essa peça e me deixa passar que eu nem tenho money, mano. Esse tênis ganhei, a camisa roubei, tudo isso do mesmo, mano. A corrente eu comprei, eu mesmo parcelei no governo do Lula, mano. Aí vai da cabeça, por mais que pareça, isso não é saída pra vida que leva. Então baixa essa peça, mano. Isso é só money, mano. Não vale sua vida, mano. Não vale sua vida, mano. Baixa essa peça, mano. Isso é só money, mano. Não vale sua vida, mano. Não vale sua vida, mano. Baixa essa peça, mano. Isso é só money, mano. Essa money, mano. Essa money, mano. Não vale sua vida, mano. Baixa essa peça, mano. Isso é só money, mano. Não vale sua vida, mano. Não vale sua vida, mano. Baixa essa peça, mano.